andrecidismoral.com.br. Mais uma batalha no Zap. A tocar no seu paredão. Falou que ia ligar e não ligou. E love nessa vida era eu. Prometeu me amar e não me amou. Só fez amor e desapareceu. Você é profissional na arte de fazer sofrer. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. Ajuda a aprender a te esquecer. E para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Essa aqui toca no paredão, bebê. Paredão no gordinho. Paredão no chefão. Depende do paredão. Falou que ia ligar e não ligou. Lá vem nessa vida era eu. Prometeu me amar e não me amou. Só fiz amor e desapareceu. Você é profissional na arte de fazer saber. E o pior é que eu não sei dizer não pra você. Me ajuda a aprender a te esquecer. E para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Não aguento mais me iludir. E para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Para de mentir pra mim. Eu não aguento mais me iludir. Você vai jogar no seu paredão, bebê. Semana feita de repertório, mais atualizado no momento. Ô, Pizene Fera! André Cidiz, o moral de Ibicoara.